essa experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida.